Esse é o nome, DJ Rodrigo Saudade. Essa é a marca. Não te encontro aqui nas noites, não consigo nem dormir. Guardar pra nunca mais ter fim. foi no telefone Macedo. Uma voz bem conhecida me falou que eu estava sendo traída. E eu tentando disfarçar, sabia que não era um trote, mas no fundo do meu peito já tinha certeza dessa minha sorte. No calor de um momento, na certeza do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade do teu caso. Senti o chifre até ferver na hora que te vi entrando no carro furado sem vidro fumê. Quando você chegou em casa, te recebi com grande tapa e fiz a boca Ricardão, você olhando lentamente. Foi a canção da despedida, foi o amor indiferente, foi a única noite de amor perfeita. O calor de um momento, na certeza do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade do teu caso. Senti o chifre até crescer na hora que te vi entrando no fusca furado sem vidro fumê. Quando você chegou em casa, te recebi com grande tapa e fiz a boca o Ricardão, você olhando lentamente. Foi a canção da despedida, foi um amor bem diferente, foi a única noite de amor perfeita. Quando você chegou em casa, larguei a mão da tua cara e fiz amor com o Ricardão, você olhando lentamente. Foi a canção da despedida, foi na verdade diferente, foi a única noite de amor.